A Colônia dá conta do recado. Colônia, Joinville, 1090 kHz. AM, uma rádio de coração jovem. YJ732, Rádio Colom Limitada, 1090 kHz. Amplitude modulada, Joinville, Joinville, Santa Catarina. Rádio Colom, o som da cidade, a marca do nosso tempo. Programa Despertai, uma luz que brilha nas trevas. Colônia dá conta do recado. Colônia, Joinville, 1090 kHz. AM, uma rádio de coração jovem. Como esses dois que abrem programa criativo. Vitorino, seu supermercado está com ofertas imperdíveis para esta quinta-feira. Confira as ofertas. Leite em da vida Parmalat litro, 2,75. Leite em Coafirol, sachê 400 gramas instantâneo, 7,99. Detergente em pó Omo, 1,6 gramas, 13,99. Macarão Estrela, cêndula, 500 gramas, espaguete, 1,29. Detergente em pó Rilento, 800 gramas, 5,49. Café da Nasp, embalagem a vácuo, 500 gramas, 6,99. Vitorino, seu supermercado, aceita todos os cartões de crédito. Três lojas para melhor servir você. Rua Santa Catarina, 1964, Rua Mirval, 120, e Rua Monsenhor Jardino, 6653. No setor da padaria, você tem Festival de França, coreana, 28 e 38 quilos. Chifa, quilo, 28 e 35. Bolo de cenoura com chocolate, quilo, 28 e 49. No cartão Vitorino, você tem até 40 dias para pagar. Atende você de segunda, sábado, das 8 horas até as 21 horas. Aos domingos, das 8 às 12 horas e 30 minutos. Vitorino, seu supermercado. Faça economia comprando no supermercado Vitorino. Felipe Araújo é o sucesso. Você vai ouvir às 10h51, reincidente. Eu não vou olhar para o